vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Você não me convenceu. Eu sei que o seu amor sou eu. DJ Silvinho. Rodrigo Considerado. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer. Você não me convenceu. Eu sei que o seu amor sou eu. Mas você não me convenceu. Eu sei que o seu amor sem noite sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um século para mim. Hoje eu chorei. Para ti, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei.